do sucesso. Puxe, menina. Mulher, você não sabe o que é sofrer. A minha vida longe de você, para mim está sendo castigo. Você machucou meu coração. Estou aqui sofrendo de paixão. O que é que eu faço longe de você? Mas precisamos conversar. Daqui pra frente tudo vai mudar. Peço por favor, pode me ligar. Precisamos conversar. Estou aqui te esperando. E o tempo tá passando. Nada de você chegar. Preciso de você pertinho de mim. Me dê mais uma chance da gente ser feliz. Puxa, me dá. Augusto Produções, Pedrinho Augusto, Fabiano Oliveira, tamo junto colado. Meu parceiro Lourival. Puxa! Mas precisamos conversar. Daqui pra frente tudo vai mudar. Peço por favor, pode me ligar. Precisamos conversar. Estou aqui te esperando. E o tempo tá passando. Nada de você chegar. Preciso de você pertinho de mim. Me dê mais uma chance da gente ser feliz. Da gente ser feliz. Da gente ser feliz. Meu parceiro Márcio Soter, Deca, tamo junto. Josué, Barbearia Democrata, Barber Clube.